De segunda a sábado, a Cultura M leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura AM, seleção do ouvinte. Rua Vladimir Herzog, número 75, Água Branca, São Paulo. CEP 050-36900. Caixa postal 11.544. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radiocultura.am.br. Em sua seleção devem constar nome, endereço e, se possível, um telefone, para que possamos avisar o dia em que a sua seleção irá ao ar. Seleção do Ouvinte, de segunda a sexta, às 11 da manhã, e aos sábados, às 7 da noite. ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo, emissora da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail: falecom@radiocultura.am.br. A Cultura M apresenta Musicalidade. Horário brasileiro de verão em São Paulo, 9 horas e 5 minutos. Hoje, sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2007. Começando aqui pela Cultura M de São Paulo, o programa Musicalidade, destacando a música brasileira dos anos 50 e também dos anos 60. Na primeira parte do programa de hoje, vamos atender os pedidos dos nossos ouvintes. Se você também quer o seu pedido musical ser atendido aqui no programa Musicalidade, é muito fácil. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Faça o seu pedido musical. A música brasileira da década de 50 e também da década de 60. A produção do programa atende a sua ligação de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Olha, tempo suficiente para você ligar e fazer o seu pedido musical. 2182-3081, de segunda a sexta, das 9 da manhã até às 6 da tarde, tá? E vamos atender ao seu pedido, claro, se tivermos a música solicitada aqui em nossa discoteca. Vamos abrir o programa de hoje com Elisete Cardoso. Ela interpreta Dá-me Tuas Mãos, composição do Erasmo Silva e Jorge Castro. Atendendo o pedido do José Batista, que mora na Casa Verde. Vamos ouvir. Dá-me tuas mãos, os teus lábios eu quero beijar. Deixa que eu veja os meus olhos nos teus olhos, para que eu possa sonhar. Dá-me tuas mãos, meu olhar te procura em vão, pois quanto mais tu te afastas, mas padece o meu coração. Quero que os teus olhos me olhem como te olham os meus. Quero que eles sintam em meus olhos tudo que sinto nos Dá-me tuas mãos, fica perto de mim, por favor. Se tu fores embora outra vez, amor, eu morrerei de dor. Dá-me nos teus. Dá-me tuas mãos. Fica perto de mim, por favor. Se tu fores embora outra vez, amor, fechado dentro do peito, guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor. Mas a normalista linda não pode casar ainda, só depois de se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. Não pode casar ainda, só depois que se formar. Eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar. Vestida de azul e branco, trazendo um sorriso franco no rostinho encantador. Minha linda normalista, rapidamente tranquila, meu coração sem amor. Eu que trazia fechado dentro do peito guardado meu coração sofredor. Estou bastante inclinado a entregá-lo cuidado daquele brotinho em flor. E abrindo musicalidade aqui pela Cultura M de São Paulo, nós ouvimos Nelson Gonçalves, composição do Davi Nasser e Benedito Lacerda, Normalista. Esse foi o pedido da Dirce de Matos Rocha, ela que mora lá em São João Clímaco. Antes nós ouvimos Dava de Oliveira interpretando uma verdadeira música carnavalesca, né? Bandeira Branca, composição de Max Nunes e Laércio Alves. O pedido do Israel José de Moura, lá da Vila Guilherme. Essa música Bandeira Branca, uma composição antiga do carnaval brasileiro e que, com certeza, ainda hoje, ela é muito cantada nos salões aqui de São Paulo e nos salões em todo o Brasil. E abrindo o programa, nós ouvimos Elisete Cardoso, Dá-me Tuas Mãos, composição do Erasmo Silva e também do Jorge Castro. O pedido foi do José Batista, ele que mora na Casa Verde. Eu quero reiterar o nosso convite a você, ouvinte aqui do programa Musicalidade, que você também pode participar do nosso programa fazendo o seu pedido musical, relembrando a música brasileira da década de 50 e também da década de 60. É só você entrar em contato com a produção do programa de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 6 da tarde. Tempo suficiente para sua ligação através do telefone 2182-3081. 2182-3081. E se tivermos a música solicitada em nossa discoteca, pode ter certeza que também será um prazer para nós incluir o seu pedido aqui no programa Musicalidade. E dando sequência ao programa, nós vamos ao nosso tradicional bloco da boa malandragem. Primeiro, Jorge Veiga, depois Roberto Silva. E encerrando o bloco, sabe quem? Dolores Duran. Faustina, corre aqui depressa, olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolver a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sororo com vizinho. Mas só pra isso eu vou dar o fora, decididamente vou morar sozinho. É minha sogra, mas tenha paciência, não há quem possa com esta jararaca. Meu sogro foi de maca pra assistência, com o corpo todo retalhado à faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia. Pego a pistola, desperdiço um pente, ela descansa e eu vou pra cadeia. Faustina, corre aqui depressa, olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com vizinho. Não estou pra isso, eu vou dar o fora, decididamente vou morar sozinho. É minha sogra, mas tenha paciência, não há quem possa com esta jararaca. Meu sogro foi de maca pra assistência, um corpo todo retalhado à faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia. Pego a pistola, desperdiço um pente, ela descansa e eu vou pra cadeia. Faustina, você queira me desculpar, mas não é possível. Eu não aguento sua mãe aqui. É uma barulhada dos infernos. Tem dó, minha querida. Vê se dá um jeito. Manda essa véia dar o pirandelo aqui de casa. Vai, mas vai mesmo, minha véia. Manda prender essa nega bisoleta que me fez uma falseta e me desacatou. Porque não me deu o meu amor, isto é conversa pra você. Mas ela foi criada na roda de malandragem. Hoje vive com visagem. Eu sei que com as canecas não vou levar a mínima vantagem. Ela quebrou o meu chapéu de palhinha, de abinha, bem curtinha, e também rasgou externo, melhor que eu tinha, quem me deu foi a dota. Minha camisa de seda que comprei a prestação na mão do Salomão. Por preço de ocasião, ainda não paguei a primeira prestação. Meu Deus do céu, que confusão. Essa nega risoleta que me fez uma falseta e me desacatou. Porque não lhe fez o meu amor, isto é conversa pra doutor. Mas ela foi criada na roda de malandragem. Hoje vive com visagem. Eu sei que com esta nega não vou levar a mínima vantagem. Ela quebrou o meu chapéu de palhinha, de abinha bem curtinha. O terno melhor que eu tinha, quem me deu foi a nota. E a camisa de seda que comprei a prestação na mão do Salomão. Preço de ocasião, ainda não paguei a primeira prestação. Meu Deus do céu, que confusão. E nós ouvimos Dolores Duran, Pano Legal, composição de Billy Blanco. O pedido foi do Nelson do Nascimento, que é lá da cidade de São Caetano do Sul. Um forte abraço a todos aí em São Caetano do Sul. Ouvimos também Roberto Silva, composição do Raul Marques. Ele interpretou Risoleta, no morador lá do bairro do Carandiru. Também um forte abraço a todos, o Luiz Vila. E na abertura do bloco, Jorge Veiga, a composição do Gadé Faustina, atendendo ao Francisco Pansi. Agora em São Paulo, 9h25. Você está ouvindo pela Cultura M, Musicalidade. Dick Farney. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possuis. Tuas areias, teu céu tão lindo, tuas sereias, sempre sorrindo, sempre sorrindo. Princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar, e à tarde o sol poente deixa sempre uma saudade. Farney, de João de Barra e Alberto Ribeiro, Copacabana, atendendo a moradora lá da Vila Iguatemi, a Olga Diacita Vita. Agora em São Paulo, 9h28, e assim encerramos a primeira parte do programa Musicalidade, onde nós atendemos os pedidos dos nossos ouvintes. Se você também quer ouvir a boa música brasileira da década de 50 e também da década de 60, você pode fazer o seu pedido para a produção do programa Musicalidade, das 9h até às 18h, em tempo suficiente para você ligar e fazer o seu pedido aqui, participar do programa Musicalidade. Ligue para o 2182-3081, 2182-3081. Se tivermos a música solicitada em nossa discoteca, também será um prazer incluir o seu pedido aqui no programa Musicalidade. Venha relembrar a boa música da década de 50 e também da década de 60, diariamente no programa Musicalidade, aqui pela Rádio Cultura AM de São Paulo, tá bom? Tô aguardando a sua ligação, 2182-3081, 2182-3081, em São Paulo, 9h29. Musicalidade pela Cultura AM. Vamos seguindo com o programa agora. Tem o Kid Moringueira, Gago Apaixonado. Eu de nervoso, tô ficando gago. Posso com a cru, cru, cru, cru, crueldade da saudade. Que maldade. Vivo sem a fafafago. Tentei meter pena desse muribundo. Que já virou vagabundo. Só por ter sofrido. Tudo tem o coração que vive fingido. Mulher em mim que fizeste um estrago. Eu de nervoso, ficando gago. Posso com a cru, crueldade da saudade. Maldade. Vivo sem a fafafago. Teu coração me entregaste. Depois de mim, tu mamaste. Tu a falsidade é profunda. Tu vai ficar corcunda. Você me disse que ele disse, eu disse, mas um beijo na boa eu disse. Você me disse que ele disse, eu disse, eu acho que isso uma grande tolice. Você me disse que ele disse, eu disse, mas eu posso contestar e posso revelar. Essa tolice que se disse da Eunice, era só que se me disse para ter o que falar. Tenho a mania de andar sempre falando assim, criando caso sempre sem ter dó de mim. Acho melhor tomar cuidado, disse, me disse, dá mau resultado. Você me disse que ele disse que eu disse, dava mais um beijo na boa Eunice. Você me disse que ele disse que eu disse, mas eu acho tudo isso uma grande tolice. Você me disse que ele disse que eu disse, mas eu posso contestar e posso apertar. Essa tolice que se disse da Eunice, era só que se me disse para ter o que falar. Tem a mania de andar sempre falando assim, criando caso sempre sem ter de mim. Acho melhor tomar cuidado, disse, me disse, dá mau resultado, dá. Tenho a mania de andar sempre falando assim, criando caso sempre sem ter dó de mim. Acho melhor tomar cuidado, disse, me disse, dá mau resultado, dá. Você me disse que ele disse, eu disse, um beijo na boa, eu disse. Você me disse que ele disse, eu disse, mas eu acho que isso uma grande tolice. Você me disse que ele disse, eu disse, mas eu posso contestar e posso acreditar. Essa tolice que se disse da Eunice, era só que se me disse para ter o que falar. Amor não é para quem quer. De que vale a nota, meu bem, sem o puro carinho da mulher quando ela quer? Amor, amor não é para quem quer. De que vale a nota, meu bem, sem o puro carinho da mulher quando ela quer? por isso mesmo, e às vezes numa orgia, um terno riso eu peço emprestado, e faço o palhaço na vida, meu bem, com o meu coração magoado. Amor, amor, não é para quem quer. De que vale a nota, meu bem, sem o puro carinho da mulher quando ela quer. E nós ouvimos Mário Reis, composição de senhor, O Que Vale a Nota Sem o Carinho da Mulher. Ouvimos também de Lermando Pinheiro, de Oscar Belandi e Nelson Trigueiro, Disse Me Disse, e Moreira da Silva, O Kid Moringueira, composição de Noel Rosa, Gago Apaixonado. Agora em São Paulo, 9:36, dando sequência ao programa, Maísa. já não vi, nem sei como chegaram com lento envelope liso no seu sobrespírito. Eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia: estou farto de ti. Porque na incerteza eu meditava e dizia: será de alegria, será de tristeza? Quanta verdade tristonha ou mentira risonha uma carta nos traz. E assim pensando rasgou tua carta que queimei para não sofrer mais. Meditava e dizia: será de alegria, meu Deus, será de tristeza? Quanta verdade tristonha ou mentira risonha uma carta nos traz. E assim pensando rasguei tua carta e queimei para não sofrer mais. acostumado. E nós ouvimos Linda Batista, composição de Lupicino Rodrigues, Volta. Ouvimos também Zaurinha Garcia, de Aldo Cabral e Cícero Nunes, Mensagem. E abrindo o bloco, Maísa, composição da própria Maísa, No Meio da Noite. Agora em São Paulo, 9h45. Musicalidade pela Cultura M. Império Mangueira, os moradores do morro, o seu caso, tem comentário. Até já me puseram um apelido, Sebastiana do Fosse Devolado. Mas o seu devolado é Fosse Pintado, repito, vivo. Também não tem dado. Paralisia toda vez que vai em samba, fica de perna pamba e não convence. Vê se ninguém já se você fazer um teste. Nesse mesmo teste você não aprovou, mas você que foi uma desilusão. Fez a cara do papai, cai no chão, veja só que papelão. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Não quero flores nem coroa com espinho, só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Meus inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. No Musicalidade, nós ouvimos Fita Amarela com Silvio Caldas, composição do Noel Rosa. Ouvimos também Falso Rebolado com Germano Matias, composição de Jorge Costa e Venâncio. E abrindo o bloco, Samba do Pedrão, a composição da Elza Soares, composição de Marcos e Paulo Sérgio Vale. E agora nós vamos ouvir Narleão. Levando um violão debaixo do braço, em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro, se houver motivo é mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, tenho a madrugada como companheira. A saudade me dói e meu peito me rói. Eu estou na cidade, eu estou na favela, eu estou por aí, sempre pensando nela. mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Encontrei o meu pedaço na avenida de camisa amarela, cantando a flores bela. Oi, a flores bela. Convidei-o a voltar pra casa em minha companhia. Exibiu-me um sorriso de ironia e desapareceu no turbilhão da galeria. Não estava nada bom o meu pedaço, na verdade estava bem mamado, bem chumbado, atravessado. Foi por aí cambaleando, se acabando num portão com reco-reco na mão. Mais tarde encontrei num café, surrava do Largo da Lapa, folião de raça, bebendo quinto copo de cachaça. Isso não é chalaça. Voltou às 7 horas da manhã, mas só na quarta-feira, cantando a jardineira. Ainda somos um copo d'água com bicarbonato. O meu pedaço estava ruim de fato, pois caiu na cama e não tirou nem o sapato. E voltou uma semana, despertou mal-humorado, quis brigar comigo, perigo, mas não ligo. O meu pedaço me domina, ele é o tal, por isso não leva a mal. Pegou a camisa, camisa amarela, botou fogo nela. Eu gosto assim, a sua brincadeira. E ele é pra mim o meu senhor do bom velho. Nós ouvimos Célia de Ari Barroso, Camisa Amarela, e também Nara Leão, composição de Zequete, Hortêncio Rocha, Diz Que Fui Por Aí. E vamos encerrar o programa Musicalidade com Doris Monteiro. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Quando ouviu bater o tamborim, não quis mais saber do tchá-tchá-tchá. E pro raligar ele diz não, que gosta mesmo é de samba. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Quando ouviu bater o tamborim, não quis mais saber do tchá-tchá-tchá. E pro raligar ele diz não, porque gosta mesmo é de samba. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangado quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Gosta do samba muito mais do que de mim. Samba, samba, não descansou. Samba, samba, não descansou. Gosta do samba muito mais do que de mim. Samba, samba, não descansou. Doris Monteiro, de João Donato e João Melo, Sambou, Sambou. E assim encerramos a edição de hoje do programa Musicalidade, que volta amanhã, sábado, a partir das 9 da noite. Trabalhos técnicos, a apresentação de Celso Brambila, o apoio de produção de Mariana Benetti, seleção musical de Márcio Bacher. Daqui a instantes, pela Cultura AM de São Paulo, se acompanha o programa Todos os Sons e o melhor da música instrumental brasileira. A Cultura AM apresentou... Musicalidade.